Mais uma iniciativa, isto acaba por querer ter um efeito de bola de neve nesta rede de contactos, nesta rede de parcerias? Sim, nós quisemos, o objetivo principal era reunir realmente estes grupos todos. Nós costumamos trocar já alguns projetos e ideias, mas nós não nos conhecíamos fisicamente, pessoalmente, e achámos que realmente isto era muito mais fácil de juntarmos toda a gente com os mesmos temas, conhecermos os projetos uns dos outros e perceber como é que nós podemos colaborar e fazer mais coisas em conjunto ou aproveitar outras que já estão feitas e diminuir a energia que temos para criar alguns projetos. Portanto, a receptividade foi excelente, foi ótima, e está a correr dentro da normalidade. Sim, sim. Temos os 16 grupos a nível nacional aqui reunidos, temos 90 pessoas inscritas, temos representantes de praticamente todas as partes do país e foi muito surpreendente, muito positivo para nós e estamos muito, acho que vai correr muito bem os resultados que daqui possam vir a sair. Balanço desta atividade? Parece-me que foi extremamente positivo, pelo menos conhecemos muitos projetos e estamos com mais energia e mais ideias para colaborarmos e contactos diretos já, portanto já também surgiram muitos outputs de sessões colaborativas que tivemos e parece-me que será mais fácil agora até comunicarmos pelas redes sociais ou pelos meios digitais, no fundo. Acaba por ser um pontapé de saída e há que aproveitar essas sim, ideias. Sim, agora vamos ver o que é que vai acontecer a seguir, mas sim, vai acontecer alguma coisa. Pode-se dizer que a Cicla Aveiro está a crescer dia a dia? Sim, está a crescer, mas mais do que Cicla Aveiro, acho que será a consciência que as pessoas têm que alguma coisa tem que mudar e que a bicicleta pode fazer diferença no panorama nacional. Porque é um bocadinho esse o nosso objetivo, não é fazer crescer o Cicla Aveiro, é realmente pôr as pessoas a andar de bicicleta, porque é o objetivo do Cicla Aveiro. Aveiro deve estar mais no mapa? Esperemos que sim. Está, nós também ouvimos da parte da manhã o nosso presidente da autarquia a dar bom feedback nesse sentido e acho que estamos todos em conjunto comprometidos pelo mesmo objetivo, no fundo. Portanto, acho que isto é um trabalho conjunto entre estes grupos que representam, alguns representam empresas, outros a comunidade, entidades, associações, mas também as autarquias, não é? E a indústria também está aqui representada, o Ministério do Ambiente. Portanto, há um conjunto de players, no fundo, que fazem todo sentido estar coordenado. Estamos numa zona marítima e estão todos a remar para o mesmo lado. Esperemos que sim, a pedalar. A pedalar, neste caso. Sim, a pedalar, mas ainda temos muito que pedalar, portanto, vamos continuar.